Louvai ao Senhor, louvai-o ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre. Eles deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuosos, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Uma leitura do Salmo 148, que nos inspira a louvar a Deus nesta manhã de terça-feira. Nós estamos dando abertura nessa programação, com muita alegria, que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da alegria de poder estar novamente aqui para falar da palavra do Senhor. E nessa oportunidade, acompanhado com o nosso evangelista Ezequiel Nascimento, ele que teve envolvido, juntamente com o departamento de música da nossa igreja, a qual acabamos de viver a experiência do seminário de louvor e adoração, e o tema muito sugestivo, o Levita nesta geração. Ezequiel, a paz do Senhor Jesus, e diz a nós como é que está esse coração, como um levita da casa do Senhor. A paz do Senhor, pastor Geraldino, quero cumprimentar a todos os ouvintes. Eu estou muito feliz mesmo, pastor, por aquilo que Deus tem feito esse final de semana próximo passado. Eu agradeço a Deus pela sua vida, em primeiro lugar, pela vida da diretoria da nossa igreja, da irmã Eleni, por todos os irmãos que colaboraram com esse trabalho maravilhoso que nós tivemos. Eu acredito que nós vamos colher muitos frutos, pastor Geraldino, deste trabalho. O Ministério de Louvor está vivendo uma experiência nova e feliz, gratificante, por tudo que Deus fez. A ministração do pastor Ezequiel até agora está ainda falando aos nossos corações, o que os irmãos que vieram de fora, aquilo que eles apresentaram, aquilo que eles tocaram, pastor, está ainda vivo em nossas mentes, aquilo que eles nos ensinaram. Eu acredito que a igreja já está desfrutando e vivendo um novo momento a partir do término desse seminário que nós tivemos. Ezequiel, eu não tive a oportunidade de poder acompanhar as oficinas. Eu gostaria de que você, então, transmitisse para nós que não pudemos estar ali, como você viu o trabalho dos professores e os alunos que aqui estiveram. Sim, pastor. Nós, na verdade, eu fiquei muito admirado com a forma com que os irmãos relataram o trabalho nas oficinas. Foi algo divino mesmo. Eu perguntava como foi, irmão, lá na oficina de sax. Foi maravilhoso. E na oficina de teclado, foi espetacular. E na oficina dos obreiros, eu via os nossos obreiros, pastor, pedindo que nós tivéssemos isso mais vezes. Foi muito bom. O evangelista Flávio trouxe uma matéria maravilhosa e todas as oficinas foram muito boas. E nós temos relato de que os irmãos querem mais. E nós, no decorrer dos dias, vamos estar planejando, quem sabe, pastor, novas formas de estar ajudando os irmãos nesse ministério tão lindo que é o Ministério do Louvor. Nós estamos então aí agradecendo a Deus pela vida do Ezequiel, do Flávio, também do Oséias e toda a igreja que se empenhou. Eu estou também, Ezequiel, concordo contigo, os obreiros já me procuraram, já pediram que querem mais aulas a respeito de como melhorar a sua apresentação quanto aos louvores congregacionais. E eu sei que isso fez muito bem a todos aqueles que aqui estiveram. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Não imites uma pessoa tola, não imites um ladrão, não imites um preguiçoso, não imites um mentiroso, não imites um caluniador, não imites quem é imoral, não imites quem menospreza os outros, imita quem é misericordioso, imita quem é perseverante, imita quem é verdadeiro, imita quem é generoso, imita quem é humilde, imita quem pratica boas ações, imita quem é bondoso, imita quem tem fé, imita a Jesus Cristo, que deu tudo de si em favor da raça humana, e que nesta manhã está dizendo a cada um de nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Calvário, contemplamos nosso meigo Salvador, ó revelação de amor. O mistério há tanto oculto, Deus em Cristo. Eu quero nesse momento orar com você. Nós te louvamos, Pai dos céus, por esta manhã privilegiada, por esse dia feliz, quando podemos aqui relembrar o que houve neste final de semana que passou. Nós temos certeza que os frutos dos trabalhos realizados, eles estão sendo vistos. Pai, nós oramos, pedimos a bênção de Deus sobre os milhares de ouvintes e apresentamos diante de Ti a reunião desta tarde, quando as Tuas servas estarão ali, reunidas, se preparando para esse grande momento do final de semana que chega, Senhor. Nós oramos pelos pais, pelas mães, clamamos em favor dos filhos, pedimos pelas famílias. Senhor, olha para aquela pessoa que está desesperançada, essa pessoa triste, este senhor que não tem mais vontade de viver. Vai de encontro a ele, Deus, e que ele possa imitar a Ti, que suportou tudo e todas as afrontas calado. Como ovelha muda, Tu foste levado como ao matadouro, e a Bíblia diz que o Senhor não abriu a sua boca. Eu te louvo porque Tu deu exemplo de humildade, de simplicidade e de amor para conosco. Jesus, não deixe nós iniciar o nosso dia sozinho. acompanhe esse homem que vai viajar, essa senhora, esse moço, guarda ele, guarda essa moça, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.